O portal de notícias de maior sucesso do interior de Pernambuco agora está em seu rádio, trazendo informação, interatividade, entrevistas e muito bom humor. Aqui o seu bairro tem vez e voz. Seja bem-vindo ao programa Farol de Notícias, com apresentação de Giovanni Sá e Paulo César Gomes. Reportagens de Giovanni Filho, Manu Silva e Alejandro Garcia. Bom dia, Serra Talhada, bom dia todo o sertão do Pajaú, eu sou Giovanni Sá e nós estamos iniciando mais um programa Farol de Notícias no ar, trazendo um resumo, senhoras e senhores, de tudo que aconteceu, de positivo, de negativo, aqui nos bastidores da política de Serra Talhada, do cotidiano da nossa cidade, de Serra Talhada para o mundo. Agora o site que já é sucesso há quase 5 anos, também nas ondas do Raios aqui, em Serra Talhada, na Rádio Cultura FM. A gente vai contar com a sua participação, ligando para o 3831-1314, ou você também pode participar pelo WhatsApp, pelo 999-88-6756. Vou repetir, 3831-1314, ou pelo WhatsApp, 999-88-6756. Ao meu lado, meu companheiro de bancada, ele, o colunista do Farol, PC. Bom dia, Paulo César Gomes. Bom dia, comandante Giovanni Sá. Estamos mais uma vez no ar com esse programa que é mais uma edição histórica, né? Chegamos ao 5º programa, firmes e fortes. Eu quero que a gente chegue até as eleições, véi. É, se Deus quiser, a gente vai chegar lá e contando com a parceria dos amigos, né, que estão patrocinando o programa e com toda essa relação que a gente está estabelecendo com a direção da rádio. Então, bom dia a todos os serratalhadenses, bom dia a Ranilson Clebson, bom dia Manu, bom dia Dr. Fonseca, bom dia Alain. Estamos aí, firmes e fortes. Um dia hoje começou diferente, né? A gente é acostumado a ver esses últimos 2 meses, 3, Serra Talhada, um sol causticante e hoje um clima tudo mais ameno, né? Graças a Deus, porque o sol da bexiga lixa tá pra torar. Eu queria ouvir o bom dia, meu amigo PC, dela, ela que é a base feminina desse farol, Manu Silva. Bom dia, Manu. Bom dia, Giovanni Sá, bom dia, PC, bom dia, doutor Fonseca, doutor Alan Pereira, bom dia, Ranilson Clebson e a todos os ouvintes da cultura. Você tá bem, Manu? Tá preparada? Tô bem. Muito bem. Gente, hoje nós vamos ter hoje muitas novidades, vamos ter a voz do farol nos bairros, ele daqui a pouco, Giovanni Filho, repórter Biotônico Fontoura, aquele que tem todo o gás, o menino que tomou biotônico dos 2 anos de idade até os 15 e tá aí vitaminado, e graças a Deus. Ao lado do Maomé da fotografia. Ao lado do Maomé, Alejandro Garcia, o setentão que tá aí, bicho tá virado do potó. Eles hoje, gente, vão estar no bairro da Cachixola. Atenção, comunidade da Cachixola, o farol móvel já está circulando aí pela rua da Cachixola. Daqui a pouco, os moradores do bairro da Cachixola vão estar interagindo, conversando conosco, que hoje tem um entrevistado especial nessa nossa 5ª série. É 5º programa na série de entrevistar os pré-candidatos a prefeito de Serra Talhada. Daqui a pouco, vocês vão ficar sabendo de revelações importantes que ele, o doutor Fonseca, que tá aqui, PC, todo de azul, você reparou que foi de propósito. Foi de propósito. Todo de azul, o azulão de primeira qualidade, que tá chegando aqui, que vai fazer revelações importantes para vocês, não, daqui a pouco, aguarde só um pouquinho que você vai poder participar também. Também contamos com a presença do garoto de ouro, da revelação da política, doutor Alan Pereira, presidente do PR, braço direito de Dom Sebá, que está aqui com a gente também, conosco nos nossos estúdios. Pensei, o que é que vamos ter mais hoje, meu irmão? Ah, nós vamos ter também o quadro Qual é a Nota, né? Vamos avaliar o que foi, que merece uma nota 10, o que merece uma nota 0. Vamos ter também, senhoras e senhores, o quadro Giro no Farol, onde a gente vai fazer uma análise das matérias mais polêmicas da semana. E olhe que hoje vai ter muita coisa polêmica para se comentar. Como também teremos o quadro no coco de roda, como eu já disse, vai ser colocado no coco de roda o nosso amigo doutor Fonseca. E agora a novidade de hoje, gente, temos uma enquete. Atenção, senhoras e senhores ouvintes, temos uma enquete e a nossa pergunta é o seguinte: você vai participar ligando para o 3831-1314, dá o seu nome, o telefone, Manu vai atender e no final do programa nós vamos fazer um sorteio de um kit de livros. Vai ser um kit de livros aqui importantes, porque dia 29 foi o Dia Mundial do Livro e você vai participar com uma coleção belíssima, surpresa que você vai receber aqui do Farol de Notícias. A pergunta é o seguinte: atenção, você acha que o prefeito Luciano Duque cumpriu metade do que prometeu nas eleições de 2012? Eu vou repetir. Você acha que o prefeito Luciano Duque cumpriu metade do que prometeu em 2012? Nós estamos há 3 anos, na reta final do 3º ano do governo Duque, e aí você vai avaliar. Ele cumpriu o que prometeu em 2012? Sim ou não? Participe, no final do programa você vai receber um kit de livros. O que é que temos mais aí, PC? Ah, agora a gente vai com o nosso repórter Farol. Já tá na linha? Já tá na linha, o repórter é biotônico, firme e forte. Hoje ele não precisou colocar muito protetor solar, mas tá lá ao lado do Alejandro Garcia, que foi ninado com músicas de Carlos Gardel e viveu toda a sua infância lá em Mar del Plata e hoje tá aqui desfrutando dos ares Serra Talhadense. Então vamos chamar aí Giovanni Filho e Alejandro Garcia. Farol nos bairros. A voz do Farol nos bairros. Farol nos bairros. Avisado do que banheiro de bodega, mas é por isso que dá certo, meus amigos. Podem apertar o cinto, afivelar a chinela, e o cacão vai tirar, Giovanni, de programa desse estado. Aqui mandando brasa, diretamente aqui da Cachichorra, no quadro A Voz por um Farol, dos bairros. É necessitado uma missão primordial, pessoal, que dá voz de vez à população da Cachichorra, para ela cobrar melhorias para sua comunidade nesse ano pré-eleitoral. Aqui é um bairro, vocês sabem, é um bairro estratégico, né, amigo Paulo César, e que está em pleno crescimento, né? Vai ter a oportunidade aqui de abrir o verbo, porque o pessoal já conversando aqui comigo, disseram que fizeram as contas e disseram que em 1999, ainda na época do nosso saudoso ex-prefeito Pinho Oliveira, o bairro só tinha 300 casas. E hoje, o mundão, eu, Giovanni Sá, aqui tem mais de 1.500 e tá cheio de problema e a turma quer falar. E pra me ajudar nessa cobertura, amigos, claro, carrego aqui no meu matulão um frasco do milagroso elixir da energia cósmica, o biotônico fósfora, o Hércules, Teseu, Aquiles e Chapolin Colorado, que embriaga para aguentar esse pãozinho aqui do meio-dia. Trago aqui também, amigos, o meu Mahatma Gandhi da fotografia, o amigo Alexandre Garcia, que vai registrar, claro, como todos os sábados, os bastidores dessa cobertura, e tudo vai parar nas páginas do Farol na internet. Então é isso aí, daqui a pouco a gente volta mandando brasa, estourando canela, porque enquanto os cães ladram, a caravana não para de avançar. Até daqui a pouco. No Giro do Farol. No Giro do Farol. Às 11:16, esse é o Giovanni Filho. Vejam que gás, senhoras e senhores. Vejam que energia. O menino que bebeu biotônico Fontoura, deu os 2 anos de idade, tá aí com todo o gás. É o meu orgulho. O grande Giovanni Filho, como também o Alejandro Garcia, aí discretamente movido a outras coisas. Bom, gente, vamos agora ao nosso quadro para daqui a pouco a gente entrar na entrevista. Lembrando que você pode ligar para 3831-1314 e participar da nossa enquete. No Giro do Farol, gente, na terça-feira, uma matéria que bombou com 48 comentários foi a seguinte: a manchete foi: com a ajuda do PT, Carlos Evandro tem contas aprovadas pela Câmara de Vereadores. Foram 48 comentários, PC. Isso foi na segunda e até hoje o debate tá comendo no centro. Na verdade, se questionou muito a liderança, o controle, né, do prefeito Luciano Duque sobre essa base que ele criou, né, herdou do prefeito Carlos Evandro, que na verdade o prefeito Luciano Duque, quando foi eleito, ele não tinha grupo político. Agora ele formou um grupo político com base no que sobrou da base Carlos Evandro, com as aquisições que fez, principalmente nesses últimos 6 meses. E aí de repente viu o seu ex-aliado tendo as contas aprovadas, né? E se houve uma reação aí de parte do PT a não aceitar essa coisa da falta de liderança. Então já se percebe umas certas fissuras dentro da base governista. Nesse assunto das contas de Carlão, o PT é o símbolo do samba do crioulo doido, porque de um lado nós tivemos Manézinho, o Mané Cubano, votando a favor das contas de Carlão, e do outro lado Sinésio Rodrigues votando contra. Emitiram uma nota no dia seguinte que foi pior. Era melhor ter ficado calado, porque aquela nota não disse muita coisa, veio com discurso de transparência, etc, etc, tá, o governo popular que não tem encanto nenhum. E aí, eu acho que a emenda saiu pior do que o soneto. Bom, na quarta-feira, PC, nós tivemos uma matéria que bombou também com 36 comentários, com ele, o doutor Barbosa, o Barbosão, que disse o seguinte: Barbosa Neto rebate críticas de Socorro Brito e diz que não agiu por vingança. Barbosa que votou contra... Votou pelo parecer do TCU. Isso. Do TCE, no caso. Então, na justificativa de doutor Barbosa, ele argumentou o fato de Carlos ter se articulado, né, com sua base na época para reprovar as contas do ex-prefeito Geni Pereira, da qual doutor Barbosa foi secretário de saúde, né? Então, assim, ficou essa coisa aí dos ex-secretários, essas alfinetadas. Na realidade, acho que não adianta muito essa coisa, não. Acho que a discussão tem que ser um pouco mais madura do que esse jogo. Acho que a ex-primeira-dama pisou na bola. Pisou na bola, de um lado, por ter dito que o vereador tinha agido por vingança. Também tem na quarta-feira, PT. O PT emite nota falando com ética, em ética e transparência, e diz que Duque não saiu derrotado da votação. O PT tentando aí tapar o sol com a peneira, né? Eu acho que o PT perdeu a oportunidade, como bem falou você, Giovanni, de ficar calado. Tem tantas outras coisas. Eu acho que o PT deveria discutir hoje os equívocos do governo Luciano Duque, tentar ajustar. É o atraso aí dos motoristas, uma série de questões que são levantadas. O PT, por exemplo, não se manifestou sobre a questão do PCC quando foi colocado pelos professores, o aumento do IPTU, tantas outras questões de importância para a sociedade. O PT calou-se e agora vem aí falar de transparência, de participação. Ora, uma das maiores bandeiras do PT, que é o orçamento participativo, morreu em Serra Talhada. E aí, o PT diz o que sobre isso, né? E aí, eu só acrescento uma coisa rapidinho, Giovanni. O fato de que todos os ex-prefeitos que tiveram contas levadas à Câmara de Vereadores foram motivo de discussão do PT. Olha, Augusto César, na época vereador, Ari Amorim, foi discutido. A Geni Pereira, a Carlos Evandro, foi discutido também no mandato do vereador Zé Pereira. Também, agora recentemente, sobre as contas de Carlos. O PT também discutiu. Eu não sei essa última. Então, ninguém, não adianta o PT vir tapar o sol com a pandemia, porque discute se encontra. Agora, ou vai uma coisa, né? Porque Manuel é o líder do governo na Câmara. Então, faltou sintonia. Alguma coisa tá errada aí nessa história. Quero mandar um abraço aí para o meu amigo Bodinho, que ligou agora, que tá na sintonia. Um abraço e obrigado a todos. E a enquete tá no ar ainda. Você acha que o prefeito Luciano Duque cumpriu metade do que prometeu em 2012, você vai ligar pro 3831314 e dar a sua opinião, e no final a gente vai sortear um brinde aí com vários livros aqui para você. Bom, gente, na quinta-feira, no Giro no Farol, PC, tivemos aí ele, o Dema. O Dema tava na surdina e quando saiu, tava mergulhado, e quando submergiu, era melhor ter ficado atolado. Porque, vê só, Valdemar diz que disputa fica entre Fonseca e Socorro e evite a críticas adultas. Isso deu um buruçu, um angu de caroço tão grande. Pra apagar essa fogueira, depois o doutor Alan vai falar o que aconteceu, porque a coisa foi feia. Mas pior do que... Na realidade, ele colocou um sentimento dele pessoal, não é? Mas o pior do que isso é ele evitar críticas adultas. Ele mudou o discurso radicalmente. Até 2 meses atrás, eu entrevistei Valdemar descendo a ripa, e depois ele mudou da água pro vinho. Eu ainda insisto na tese de que Valdemar não teve o apoio que precisava para seu nome ser indicado, né? Porque o próprio Sebastião não fez esforço. E a gente tá de convir que ele é a grande liderança do bloco de oposição, e a gente percebe que a ausência do deputado, do secretário, aqui em Serra Talhada, e isso refletiu diretamente na não aceitação, né? Na retirada do nome do seu próprio irmão né, dessa disputa. E aí, recentemente, a gente lembra que Duque e Companhia Limitada, né, e companheiros advogados, lançaram o nome de Valdemar no evento aqui em Serra Talhada. Para desembargador. Né, exatamente. Agora, lógico, eu acho que ele expressou o sentimento pessoal. Agora, no momento que a articulação é grande, com vários pré-candidatos se colocando, né, são G11 o grupo, né? Então, acho que deu uma apimentada porque, de certa forma, criou um caminho que talvez possa não ter retorno, né? E excluiu um pouco os outros. É, e pra fechar essa discussão, no mesmo dia, o doutor Leisson ligou pra mim e quis fazer o contraponto. Ele até ligou preocupado, eu tenho que falar alguma coisa, senão uma coisa que acaba, porque o G11 aí ficou por uma peinha de nada. Aí Leisson entra na jogada com habilidade e a manchete foi o seguinte, que uma manchete que releu 32 comentários, questionando Valdemar, Leisson alerta que G11 tem outros nomes para 2016. Ele tentou andar uma de bombeiro, né? Ele foi coerente, porque ele sabe que sem a unidade, dificilmente a oposição consegue derrotar o prefeito Luciano Duque. Às 11:23, agora, PC, nós vamos agora para a frase da semana. E a frase da semana, amigos e amigas, fica em torno da Zona Azul e não poderia ser diferente. Foi dado aqui nesta emissora, num programa, como é o programa da manhã, Janilson? Notícias da Manhã, Célio Antunes, o grande filósofo Célio Antunes, o galego do Zóio Azul, chegou aqui, gente, nesse microfone, falando sobre Zona Azul. Eu acho que meu amigo Célio já tá meio doido com esse negócio de trânsito, viu? Porque o negócio nem começou ainda, vai ser em dezembro, e Célio, meu filho, já está falando besteira. Vê só a frase que Célio disse, abre aspas, se Jesus Cristo tivesse nascido em Serra Talhada, com certeza teria morrido antes dos 33 anos. Ai, égua! Tá vendo tu, PC? Isso, eu acho que isso aqui, velho, revela a pressão que o coitado do Célio deve estar passando. De um lado tem o CDL que diz uma coisa, de outro lado tem o usuário que diz outra coisa, e no meio fica o galego do coco de roda que não é muito chegada a pressão, não. Ele é meio aperreado. Pra dizer um negócio, ele disse essa frase pra tentar justificar, meu irmão, a gente não agrada ninguém não, se Jesus tivesse nascido em Serra Talhada ele tinha morrido antes dos 33, Ave Maria, diz aí, velho. Eu sou Tem o Arriego aí. Na verdade, Giovanni, essa discussão da Zona Azul, ela chega num momento muito difícil do país. A gente tem que convir que hoje o que existe de impostos, a Zona Azul vai acabar recaindo sobre o contribuinte, sobre o cidadão que é assalariado, que pode ser o dono do. Mas tem que carro, fazer um disciplinamento desse trânsito. Claro, tá? Claro, o tá uma mas aí isso aí tem que ser compreensivo. Agora ele exagera, né? Porque ele quase se colocou numa postura de Martin, né? De Martin, assim, de um sofredor, né? Ele já tinha dito que Luciano Duque era um herói por ter, né, encabeçado essa. Chamou de herói, corajoso. Então, certas coisas tem que ter um certo compreensão, um limite, e gera motivo de piada, porque essa frase aí. Eu só discordo de uma coisa, essa frase de Célio Antunes. Ele devia ter pego um santo de patente menor. Mexer logo com Jesus Cristo. Tem São Benedito aí, São Cosme Damião, né? Tem tanto santo aí Nossa da segunda categoria. De nós, São Longuinha. Tem um né, monte de santo. De segunda categoria, ele devia ter mexer logo no JC, velho. Pense numa coisa, às 11:26, PC, agora qual é o quadro? Qual a nota? Pense num negócio organizado, arretado, velho. Vamos lá, PC, qual é o quadro? Qual é a nota? Estudantes da UAST que foram protestar na Praça Sérgio Magalhães contra cortes de 9 bilhões do governo Dilma na educação. Que nota eles merecem, Giovanni? Os estudantes? Sim. Nota 10, velho. Nota 10. Parabéns aos estudantes com relação a isso. Tivemos outra. Esta semana os moradores de Serra Talhada voltaram a alertar a prefeitura sobre queimadas no lixão. E o governo até agora não se manifestou sobre isso. E a fumaça toma conta da cidade e nada. Isso aí, Giovanni, que nota merece? Isso aí é nota zero, velho. Isso aí é nota zero. E aí, essa semana também tivemos o projeto de lei de Augusto César, né, deputado estadual, que obriga as indústrias de bebidas a divulgar imagens de acidente similar ao que ocorre nas carteiras de cigarro. E aí, essa nota? A ideia do Augusto é muito boa. A nota 10, eu só fiquei preocupado, porque eu gosto de tomar uma braminha da Antártica. Eu tô com medo de ficar bêbado e ficar olhando pra um carro batido lá, um carro cheio de ferida.

dores na coluna na hora de acordar e até nas atividades mais simples, nós temos a solução. A Clifisa possui uma equipe especializada que oferece a você tratamentos não cirúrgicos eficazes, capazes de eliminar as dores de hérnia de disco. Desperte o seu corpo para uma vida mais saudável. Dê adeus às dores na coluna. Ligue 087-3831-3992 e agende a sua avaliação. Atendemos convênios e particular. Profissional responsável, Dr. Denner Fonseca. Quer confiança e qualidade na hora de fazer seguros? Venha para Faeca Seguros. Oferecemos ótimos planos para seguros de automóveis, saúde, para sua empresa e vida. Cobrimos qualquer preço do mercado, com planos acessíveis e os mais baratos da região. Agora com a promoção, faça o seu seguro e ganhe uma moto. Ligue e venha conferir. Fones 87-3831-1241-3831-8010 ou 99991-1869. Porque fez com Faeca, tá seguro? No Coco de Roda com. Hoje no Coco do Roda, aqui num programa Farol de Notícias, vamos conversar com ele, o Dr. Fonseca Carvalho. Dr. Fonseca, que é pré-candidato a prefeito de Serra Talhada, um dos nomes do chamado G11. É bom frisar que Fonseca, que o grupo G11 tem outros nomes e Fonseca é um deles, que também disputa a indicação com outros nomes. Bom, Dr. Fonseca, bom dia. Queria agradecer aí o convite, pelo senhor ter aceito o nosso convite. Bom dia aqui ao programa Farol de Notícias. Bom dia a todos, bom dia Giovanni, bom dia Paulo César, bom dia o presidente do PR, Alan Pereira, que se encontra aqui com a gente, e bom dia aos ouvintes que vão participar e ouvir agora das respostas que tenho que dar às perguntas de vocês e transmitir segurança pro povo de Serra Talhada, que se Deus quiser em 2016 nós vamos eleger um prefeito com compromisso com Serra Talhada. Paulo César, por favor. Eu gostaria de iniciar, Fonseca, ainda resgatando um pouco de alguns fatos passados. Queria que você inicialmente falasse da experiência sua como candidato, como terceira via em 2004, quando você era uma indicação que representava a minoria dentro do PT e acabou se tornando surpreendendo e sendo indicado, invertendo a lógica da coisa, onde a maioria não emplacou o candidato, você acabou sendo candidato e despontou naquela campanha. Foi uma campanha difícil. Queria que você falasse sobre isso e sobre 2008, quando você tudo caminhava para você ser o nome do PT para candidato a prefeito e acabou você retirando seu nome. E é uma coisa que ainda não ficou muito clara, mas eu gostaria que você falasse sobre esses dois momentos seus dentro do PT. Quando nós fomos candidatos, apresentamos uma candidatura naquela época alternativa para a sociedade de Serra Talhada. Isso é uma coisa importante. Isso tem que ser amadurecido na política, principalmente para trazer aquilo que dinheiro não é o verdadeiro solução para a política. Eu acho que aquilo ali, naquele momento, aquela candidatura de Fonseca e Célio trouxe para a sociedade de Serra Talhada um algo diferente na política. Mostrar que a condição financeira, nós não trabalhamos em cima de uma condição financeira, nós trabalhamos em cima de proposta, de uma coisa nova, do modelo novo para Serra Talhada. Foi isso que nós apresentamos naquela época. Aquela situação do PT. Se existia uma candidatura natural no PT e o PT encampou um projeto que não era do PT naquela época, eu não comungava com aquilo, saí, me desliguei do partido. Na verdade, você quer dizer que era uma ideia mais de grupo do que de partido, em 2008, no caso? Eu não entendia. Se você é filiado a um partido e esse partido diz que vai ter uma candidatura própria e num instante ele muda, ele pega uma candidatura que é de outro grupo, uma candidatura, um projeto completamente diferente que não era aquele do PT naquela época, então eu não podia comungar com uma situação dessa, se não era um projeto do PT. Então, se não era um projeto do PT e eu comungava com um projeto petista à época, então eu tinha que me desfiliar imediatamente, porque foi totalmente contra os meus princípios. Neste Coco de Roda, você pode participar ligando para o 3831-1314 ou pelo WhatsApp 999-88-6756, também participar da nossa enquete. Bom, doutor Fonseca, da minha primeira pergunta, o PC aí passou pelas 2008, naquele período antes, e eu vou para mais na frente. Partindo, a gente está fazendo um partido de uma avaliação. Eu vou para 2012, né? Eu queria. A minha pergunta é: se o senhor já fez uma avaliação do que saiu errado em 2012, até para que os mesmos erros não sejam cometidos em 2016, porque o que se tinha é que o senhor estava num palanque vitaminado. E essa é a história, né? A história dos seis nomes que fortaleceu o palanque, que serviu até de chacota para o pessoal do PT, que e começou a fazer uma contra-propaganda. O que é que saiu errado para a derrota de 2012 na sua avaliação? Não, aquilo foi uma eleição muito disputada. Claro que é uma eleição difícil. A gente lutava contra o município, contra a prefeitura, contra o prefeito, né? Que se mostrava na época com avaliação muito boa, com apoio do governo federal. Isso a gente pode dizer até que naquela época o governo federal estava muito bem avaliado, estava trazendo algo para a sociedade que lá na frente se provou que não existia. Então eu acho que o que mais financiou aquilo ali, que mais foi determinante naquela eleição, foi exatamente isso aí. O governo federal, esse resultado, aquela propaganda do PT, tudo, então aquilo ali foi quem mais influenciou e nós perdemos a eleição. Então, por análise, dá para entender que em 2016 o PT hoje está um quadro desfavorável. O senhor acha que isso pode refletir negativo, de forma negativa na... Eu não tenho nenhuma dúvida. Eu não tenho nenhuma dúvida que 2016 vai ser completamente diferente. Inclusive, Lula já tirou o chapéu. Ele já disse que o PT disse uma coisa e praticou outra. Então, ele já disse que os adversários estavam dizendo a verdade na época da campanha. Ele disse aí no aniversário agora que o Dilma disse uma coisa e está fazendo outra. Então eu não tenho nenhuma dúvida que a situação é crítica, a situação está se agravando mais ainda e isso vai refletir no resultado das eleições, não tenho nenhuma dúvida. Só para antes de passar para você, porque faz dentro do meu, na linha de raciocínio, é uma inquietação que eu tenho, até porque eu vi comentários de gente do seu grupo pós-eleição, 2012 ainda. A gente que defendeu na época que o senhor foi prejudicado pelas ausências do deputado majoritário, deputado Sebastião Oliveira. Eu mesmo já cheguei, a gente chegou a fazer matéria, o senhor fazendo, por exemplo, porta a porta no bairro da Cachixola sozinho, né, na companhia do deputado Augusto César, quando o cabeça de chapa Sebastião não se encontrava. O senhor concorda com essa tese de que a ausência do candidato Sebastião Oliveira na época contribuiu para a derrota? Eu acho que a presença é uma coisa muito importante. Mas Sebastião tinha muita coisa que ele precisava resolver em Recife, entendeu? Então, mas não tenho nenhuma dúvida que a ausência é uma coisa que vem e que foi explorado e que, com certeza, tirado proveito em cima disso aí. Mas isso é uma coisa que a gente supera. Sebastião hoje é um cara que tem uma importância muito grande no estado de Pernambuco, entendeu? E que vai ter um grupo, vai formar um grupo aqui para essa eleição, o G11, o G12, e assim vamos evoluir para sair vitorioso com um projeto diferente para a Serra Talhada. Paulo César. Ainda dentro dessa perspectiva de Giovana de 2012, eu queria acrescentar dois dados para você avaliar. Primeiro, a sociedade Serra Talhadense, ela não assimilou a união Augusto César e Inocêncio Oliveira, que essa teria teoricamente o maior potencial eleitoral e que não refletiu. Eu queria que você observasse isso e o fato de que você acha que a campanha, em determinado momento, muito agressiva, liderada por Sebastião, se não fez um efeito contrário, e isso beneficiou o Luciano. Porque de repente nós podemos ter o próximo ano o mesmo tipo de campanha agressiva, um discurso mais contundente, com mais denúncia, e isso pode não ser canalizado em voto, pode se transformar em rejeição. Eu não sei se você concorda com isso. Eu concordo. Eu acho que a agressão em política não é uma coisa importante. O importante é você discutir projetos, mostrar as falhas que estão existindo exatamente na gestão. E você trazer projetos e soluções para isso. Eu acho que o caminho é exatamente esse. Vamos agora sair de 2012, agora já para os tempos atuais. O senhor até há pouco tempo estava afiliado ao PTB, do deputado Augusto César. Por alguns momentos, o deputado Augusto César chegou a dividir com alguns companheiros de bancada dele que o senhor podia ser o nome do partido para 2016. De repente, o senhor pula de barco, saiu do PTB, vai para o PR. E a pergunta que eu faço agora é o seguinte, há uma queixa do deputado que chegou a dar entrevista, a falar comigo, por exemplo, pelo fato de o senhor não ter ido procurado ele pessoalmente para dizer, olha, deputado, eu estou saindo, estou me aderindo aí ao palanque do PR, foi quando apareceu aquela foto histórica lá ao lado do governador Paulo Câmara, que o deputado ficou surpreso, até então ficou aquele negócio botando pano novo, mas por que o senhor não procurou o deputado Augusto Serra para dizer, deputado, eu estou saindo, me tira aí do PTB, eu vou aderir ao PR. O que foi? Vocês não se entendem não, você e Augusto? Não. Deputado tem N atribuições. Principalmente quando ele vem pro interior, que ele tem que estar visitando suas bases. A gente tem as obrigações da gente e tem que estar trabalhando. E muitas vezes a gente não tem, quando ele tá aqui no final de semana, a gente tem N obrigações e muitas vezes a gente tem que resolver outras coisas. Então eu não tinha um encontro assim com Augusto César frequentemente. a não ser quando tinha alguma reunião, alguma coisa partidária, eu que era convidado. Mas eu não tinha, eu não consegui encontrar com Augusto para dizer que estaria me desfiliando do PTB e ia aderir ao projeto do PR. A questão só foi essa. Como a gente tinha um prazo, esse prazo estava se esgotando, ele foi ampliado, mas até aquele momento o prazo estava se esgotando. Então eu teria que tomar uma posição, e eu acho que eu tomei uma posição certa. Mas mandei entregar e ainda vou conversar com ele sobre isso, porque não tive a oportunidade assim de conversar, de sentar para conversar com Augusto sobre a saída do PTB. Mas eu aderi a outro projeto. Isso aí eu não tive tempo de conversar com ele, mas não existe nada outra coisa fora disso. Paulo César. Fonseca, nas pesquisas você tem aparecido pontuando muito bem, até foi um fato, surpreendeu muita gente, já que você não tem, não ocupa a mídia, o espaço da mídia, como outros pré-candidatos. Então existe uma certa cobrança de alguns aliados, esse fato de Fonseca não aparecer tanto, não se expor tanto. Isso é uma estratégia sua, de política, de dizer, não, eu vou ficar na minha, esperar o resultado prático acontecer, no caso uma pesquisa, ou é da sua própria personalidade e seus coaligionários têm que entender e compreender esse lado seu, esse fato de você ser a pessoa mais discreta, apesar de você estar pontuando muito bem nas pesquisas? A gente faz um trabalho como profissional. Esse trabalho eu me dedico também, como eu sou funcionário. Eu era funcionário da prefeitura de Serra Talhada, concursado, eu entrei na prefeitura por intermédio do Dr. Clóvis, na época que Dr. Fernando era prefeito. Dr. Clóvis foi quem me colocou na prefeitura de Serra Talhada, Dr. Fernando era prefeito. Augusto assumiu a prefeitura, eu fui demitido, ele abriu o concurso e eu passei. Então, eu fui funcionário da prefeitura por muito tempo. Então, já prestava um serviço público. Ainda hoje eu ajudo a população, muitas vezes quando me precisam de mim, eu procuro ajudar a população. Eu acho que a eleição é uma coisa que você tem que ter o tempo certo. Eu não vivo, eu não tenho nenhum emprego público assim ligado à política. Eu não tenho tido, nunca procurei ter isso. Fui do PT, fui do PTB, nunca peguei nenhum cargo público, também nunca indiquei nenhum cargo público. Agora, nunca deixei de dar a minha opinião, aquilo que eu acho que é certo, aquilo que eu acho que é errado. Agora, procuro dar à sociedade e entender que a gente quer uma coisa séria, uma coisa voltada para a população, para o melhor da nossa sociedade, da nossa cidade. Hoje, no nosso Coco de Roda, no programa Farol de Notícias, estamos aqui com o Dr. Fonseca, e você pode participar aqui pelo 3831314, ligando também para participar da nossa enquete. Pode fazer pergunta a Fonseca ou também participar da nossa enquete, que a pergunta é: se você acha que o prefeito Luciano Duque cumpriu metade do que prometeu em 2012. No final do programa, nós vamos sortear um kit de livros, até em alusão ao Dia Mundial do Livro, que foi no último dia 29. Fonseca, agora vamos partir para fazer para a gestão, né? Eu acho que chegou o momento de a gente ter um hábito de trazer para cá as pessoas para começar a discutir Serra Talhada, né? O senhor estava no palanque da oposição em 2012, continuou na trincheira da oposição. Eu queria fazer duas perguntas numa para a gente otimizar o tempo. A sua pré-candidatura para valer, eu estou perguntando isso porque há pessoas que comentam que o senhor está entrando, mas no final o senhor pode recuar. E eu estou aí lhe provocando. O senhor está entrando para valer mesmo? Tem gente que acha que o senhor não está com muito gás, não. Vai ter que tomar um biotão de Fontoura aí, igual a Giovanni Filho, para entrar na campanha. Então, a sua candidatura para valer nessa disputa. E caso o senhor não seja o nome escolhido, como é que o senhor vai reagir dentro dessa história? Nós estamos determinados a servir Serra Talhada. Primeiro porque temos um grupo coeso e que quer fazer o melhor para Serra Talhada e que tem o que mostrar. O PR tem o que mostrar a Serra Talhada. Faz e que vai fazer. O projeto tem inúmeros projetos que vêm do governo do estado para Serra Talhada, que vai melhorar a Serra Talhada estruturalmente, vai melhorar a vida dos Serra Talhadenses e daqueles que frequentam Serra Talhada, que precisam de Serra Talhada, do comércio, da saúde, tudo que nós servimos, o polo de serviço de Serra Talhada, de saúde, de comércio, tudo. Isso, o PR tem um projeto diferente e que vai trazer para Serra Talhada, se Deus quiser, a partir de 2017. O senhor acha que Luciano Duque frustrou o Serra Talhadense, a sensação de frustração? O senhor, como cidadão de Serra Talhada, independente de ser da oposição, o senhor antes se sente frustrado hoje como cidadão? Eu não tenho nenhuma dúvida. Serra Talhada tem dificuldade na assistência básica, na saúde. Serra Talhada tem dificuldade na agricultura. Serra Talhada está cercada de lixo, todas as entradas, as saídas de Serra Talhada, se você for olhar, tem lixo. Então, Serra Talhada tem dificuldade em todos os segmentos, eu não tenho nenhuma dúvida. Ele pode ter lutado, trabalhado, mas não está conseguindo implantar uma gestão diferente em Serra Talhada que satisfaça a sociedade. Dentro dessa análise, Fonseca, quais são os pontos equivocados da gestão Luciano Duque? O que você aponta que são pontos negativos que até agora o governo não conseguiu resolver, que pode ser um ponto positivo na campanha da oposição em 2016? Todos os segmentos. Se você vê na Secretaria de Esporte, o novo secretário, quando assumiu, falou muito mal da gestão da Secretaria de Esporte. Se você for para a Secretaria de Agricultura, o secretário de Agricultura marcou até data para entregar o cargo se não fosse resolvido um pagamento de plano safra que já estava atrasado. Se você for para professores contratados, eles estão aí sem receber dinheiro. Se você for ouvir o motorista de transporte escolar, ele está dizendo que tem tantos meses atrasado e o prefeito diz que não é verdade, que procura o prefeito e que não encontra, que recebe um telefonema e que quando vai falar com o prefeito ou cai a ligação ou o prefeito desliga. Então nós temos uma gestão em Serra Talhada que deixa a desejar, eu não tenho nenhuma dúvida, que a sociedade está vendo e está clamando por uma mudança nisso aí. É uma gestão nota zero, é? É uma gestão nota zero? Bem encaminhada. Bem encaminhada para o zero. 0,5. Às 11:47, vamos lá, direto da Cachixola, do planeta Cachixola, Giovanni Filho, meu filho. A voz do farol dos bairros. Farol dos bairros. Fala, Giovanni. Agora sim, amigos, o programa Farol de Notícias, retornando diretamente do bairro da Cachixola, com 10, 15 e 30 fervendo, com oferecimento nosso amigo aqui, o bar do Vianney, que nos ajudou a mobilizar os moradores, todo mundo aqui concentrado perto do nosso farol móvel, pronto para fazer perguntas ao nosso pré-candidato Fonseca Carvalho e cobrar melhorias pra Cachixola, Giovanni Sá. Ao meu lado aqui tá o próprio Vianney, um amigo de 32 anos, comerciante. Ele quer fazer uma pergunta ao nosso entrevistado de hoje. Você é a voz do farol dos bairros, pode mandar brasa. A gente quer saber a respeito do esgoto daqui, que tá meio terrível. Faz tempo que as pessoas vêm cobrando e ninguém uma coisa a respeito disso. E o calçamento, o restante do calçamento que tá faltando. Tá precisando acabar com isso, esse negócio da igreja, tá há tanto tempo que o pessoal vem falando que vai fazer, nunca faz, e é uma coisa boa pra gente que tá faltando isso no nosso bairro. É isso aí, amigo Vianney, muito obrigado. Essas perguntas vão pro nosso amigo doutor Fonseca, que ele, como candidato, pré-candidato aí, o que ele pode fazer aqui com a Cachixola. Ao meu lado também tá o João, ele tá aqui do meu lado, ele que diz amigo do doutor Fonseca, e tá aqui prontinho para fazer perguntas para ele. João, você é a voz do farol no bairro, pode mandar dano. Bom dia, Fonseca. Pode falar. Bom dia, Fonseca. Tudo bem? Olha, eu queria perguntar. Sim, eu queria saber se você fosse eleito, o que você faria pro nosso pai aqui? É isso aí, Giovanni Sá. João Amarante já mandou a pergunta pro nosso amigo Fonseca Carvalho. Quer fazer mais uma pergunta, colega? Pronto, muito obrigado, então. São os moradores da Cachixola mandando brasa por melhorias aqui na comunidade. Então é isso, Giovanni, a gente passa a bola para vocês do estúdio e claro pro nosso entrevistado, o médico Fonseca, Carvalho. Vai ser tua, fofão! Valeu, Giovanni Filho. Fonseca, aí duas perguntas. Uma são insatisfações básicas, né? De esgoto, é uma coisa que está se tornando cotidiana aqui em Serra Talhada. E a outra, no João, fazendo uma provocação já a nível de plano de governo. Bom dia, os amigos da Cachixola. É um prazer responder essas perguntas de vocês. Isso a gente fica triste em ouvir uma pergunta dessa, porque mostra que tem uma ausência do poder público naquele bairro. Um bairro que muito mal planejado pelo município. O município não conseguiu, se você vê que a Cachixola, quando começou num projeto maior que aquele de Alchencinho, as ruas foram obstruídas. Você vai em uma rua, você é obrigado a pegar a direita ou a esquerda porque ela foi tapada. Não tem saneamento básico, não tem calçamento. Isso é uma coisa que prova que o município, a prefeitura, não cumpre com sua obrigação, não chegou ainda na Caxixola. Esse compromisso de gestão a gente tem que ter. Você tem que ter um planejamento para o bairro, você tem que ter o saneamento básico. Se você não tem saneamento básico, você não vai ter uma saúde que preste. Você tem que ter calçamento, você tem que ver como é que está o serviço de água, você tem que ver a área de lazer. Qual é a área de lazer que a gente vê na Caxixola? Hoje está sendo construído, está sendo terminado uma creche e um projeto tudo de governo federal. Mas quantos anos tem a Caxixola e que o poder público não tem se feito presente para fazer com que a sociedade, o povo da Caxixola, se sinta bem, se sinta melhor? Isso é um compromisso, é uma obrigação daquele que é gestor, porque ele tem obrigação de melhorar a qualidade de vida das pessoas. E sem saneamento básico, sem calçamento, sem área de lazer, sem educação, sem saúde, a gente não pode dizer que tem um poder público atuante nesse bairro. Ok, nós estamos agora na linha com Rosinha Morato. Bom dia, Rosinha, tem uma pergunta para fazer, Fonseca? Bom dia. Olha, eu quero dizer que tá faltando o nosso prefeito governar a Serra Talhada. Porque se for na área de saúde, nós estamos quase zero. Como é que um PSF pode ser atendido, um médico atender em 2, 3 PSFs? Tem PSF que fica 3 meses sem médico, né? Aí fica assim, nosso bairro, infelizmente, a gente vê o pessoal no mutirão, vê e no Alto Bom Jesus, só que o Alto do ABB, a Rua do ABB, o bairro do ABB é totalmente esquecido por todos os prefeitos que por aqui passaram. Nós não temos iluminação pública, nós não temos limpeza, o lixo passa, mas nós não queremos simplesmente o lixo, nós queremos limpeza. Nós estamos sofrendo hoje com muita fumaça de um lixão que está vindo lá do caminho da estrada de floresta. Se vocês chegarem na casa da gente, de manhã vocês vão ver como é. Sem falar no fedor que tem. As ruas não são iluminadas, nós estamos às escuras. É um bairro onde tem bastante assalto. Nossa saúde, nossa educação, várias crianças deixaram de vir para a escola. É muito bom, quando é época de eleição, só em Água Branca já levaram 3 médicos, toda semana, 3 dias na semana. Isso é imoral, é falta de respeito e falta de compromisso com o povo de Serra Talhada. E nós, como cidadãos de Serra Talhada, que pagamos impostos, nós queremos que o nosso prefeito governe. Não quer governar no mutirão, não quer governar aqui no bairro do como é que chama? Do IPSEP. Nós temos que ter, no mínimo, saneamento básico no bairro do ABB. E eu quero só pedir a doutor Fonseca que, quando ele for prefeito, lembre-se que o bairro do ABB existe. Sei também que já veio muitos convênios para concluírem essas ruas aqui do ABB. Sei também que a praça que hoje existe no IPSEP era para ser no ABB. Por quê? Porque nós que pagamos tanto não temos nenhum benefício de Serra Talhada. Eu queria que o nosso prefeito governasse e esquecesse, porque o que eu vi até hoje foi o nosso prefeito só colocar os tributos lá em cima. Foi a única coisa que eu vi. Ok, Rosinha. Muito obrigado pela participação, Rosinha. A gente está aqui no final do programa, queria agradecer a Rosinha. Daqui a pouco Fonseca comenta, porque a gente está já no final. Tem uma pergunta aqui de Sandro do Rojão, do Lojão da Revista, está perguntando, resumindo, ele fez uma argumentação grande e ele pergunta a Fonseca o que é que poderia fazer diferente por Serra Talhada. Ele está colocando, está se fazendo no campo aqui das coisas que estão erradas, o que é que poderia fazer diferente caso vocês do G11 chegassem ao governo. Olha, isso é uma coisa importante saber o seguinte: a gente tem que trabalhar para Serra Talhada como um todo. Como é que se encontra a Serra Talhada hoje? Como é que se encontra as edificações de Serra Talhada, os prédios públicos? Como é que se encontra? Se a gente imaginar que a gente tem que trabalhar e que com esse trabalho a gente vai exatamente chegar a uma aposentadoria digna, a gente procura. Como é que está a nossa previdência própria? os trabalhadores da prefeitura, eles vão chegar na época de se aposentar, eles vão estar com a aposentadoria garantida. Como é que se encontra a Serra Talhada como um todo? Se você ouve que tá, tem problema na saúde, se você tem problema na educação, se você tem problema na agricultura, se você tem problema de lixo, não foi se resolvido nada de lixão, todas as saídas de Serra Talhada estão cobertas de lixo, Serra Talhada está esburacada, Serra Talhada está precisando de uma gestão. Então é preciso que mude o modelo de gestão, que tenha responsabilidade com o povo, com o funcionário da prefeitura, com a sociedade de Serra Talhada. Então eu não tenho nenhuma dúvida que o prefeito de Serra Talhada vai ter que ter uma equipe boa, determinada e com compromisso com o município, porque dizem que é uma batata quente a próxima gestão de Serra Talhada, mas não é. Se você tem trabalho, se você está determinado, você vai levantar o que está acontecendo em Serra Talhada, o desprezo que está passando em Serra Talhada, e vai colocar a Serra Talhada no rumo certo. E é isso que o PR vai apresentar a Serra Talhada, vai trazer para Serra Talhada e vai trazer um modelo diferente para mostrar aos Serra Talhadenses que Serra Talhada tem jeito e vai voltar a desfrutar daquilo que ela sempre desfrutou no cenário estadual e nacional. Na reta final do nosso Coco de Roda, Fonseca, agora tem o nosso quadro chamado Bate Pronto. Bate Pronto com o Farol. Bate Pronto com o Farol. A gente vai citar alguns nomes para você e você, numa resposta rápida, que pode ser por uma frase ou por uma palavra, você pode fazer esse resumo. PC. Luciano Duque. Prefeito de Serra Talhada, deixando a desejar com suas obrigações. Deputado Augusto César. Deputado estadual que tem trabalho prestado ao estado. Seu amigo Sinésio Rodrigues. Vereador Serra Talhadense. Carlos Evandro. Só isso mesmo? Prefeito. Ex-prefeito de Serra Talhada, um nome forte que vai trabalhar pro Serra Talhada junto com o G11. Sinésio Rodrigues. Sinésio, um vereador que tem trabalhado, tem feito sua parte como vereador em Serra Talhada. Tá bom. Marquinho Dantas, um pré-candidato e que com certeza vamos trabalhar junto aí pra frente. Solta agora a emoção, fale um pouquinho, PT, defina o PT. Não, eu acho que o PT não tem mais definição, eu acho que Lula já disse, o PT pregou uma coisa, disse uma coisa e fez outra, eu acho que ele definiu muito bem o PT. Eu acho que quem diz uma coisa e faz outra desiste de qualquer comentário. PT acabou-se. Eu não vejo como político você defender uma coisa, então você dizer uma coisa e praticar outra, eu acho que é muito feio em qualquer profissão, em qualquer nível. Ok, agora a gente vai... Tem trilha aí também, né? Vamos dar um presente aqui a Fonseca. Fonseca, nós temos o hábito de todas as vezes que o nosso entrevistado vem, a gente sempre dá um presente para estimular, né? O pessoal, o entrevistado saiu daqui mais animado, a entrevista foi ruim para você? Não, para mim não, foi bom, foi ruim. Eu acho que foi muito boa. Pronto. Pessoal, na realidade, desses questionamentos, se você era candidato ou não era, se você vai ser, entrar ou não vai, e eu resolvi, nós resolvemos da produção, me ajudar na campanha do domingo. Você vai andar muito por aí e eu trouxe para você, primeiro, uma máquina fotográfica para você fazer selfie com os eleitores. Bota aí pra Manu, uma máquina fotográfica pra você tirar, deixa o celular de lado para fazer selfie com os eleitores. Eu sei que você vai andar muito no sol, Fonseca. Olha que você recebeu o presente mais caro da produção. Foi R$28,50. Olha, um kit protetor solar pra meu filho andar aí, viu? Debaixo do braço aí na campanha eleitoral. Desejar boa sorte a você, Fonseca. Que você usa esse protetor até o talo, usa a máquina fotográfica para tirar aí a foto com os eleitores, se você for escolhido do G11. Quero agradecer também ao doutor Alan Pereira, que fez aí essa ponte conosco. Muito obrigado. E sucesso aí nessa empreitada. Quiçá você seja o candidato do G11. Eu aqui quero agradecer a todos vocês pela presença e, claro, pela paciência e trazer perguntas boas para a gente responder. E mostrar que Serra Talhada, com certeza, vai ter uma equipe que vai planejar e vai colocar a Serra Talhada no rumo certo. Se Deus quiser, um bom dia a todos, um bom final de semana, um ótimo feriado. Daqui a pouco tá tudo isso num site Farol de Notícias, www.faroldenoticias.com.br. Daqui a 40 minutos, até já, tchau! O líder de acessos em Serra Talhada e região agora está no seu rádio, Portal Farol de Notícias. 5 anos informando com qualidade e profissionalismo. Anuncie com quem realmente faz a diferença. Acesse www.faroldenoticias.com.br.